Essa letra é uma verdade, hein? Não brinca não. Vocês pegam a Bíblia, lê o Apocalipse e vê se entende as coisas. O personagem dessa música é o próprio Jesus Cristo. O último julgamento. Muito obrigado.